Pacheco nos beats, Costela Records. Vai. Dá licença pro menino que não vê mais como ele via. Onde fluência é terapia, um contrato com a paciência. Então, diz onde eu assino, onde ponho sonhos e metas. Sigo fora do compasso, com o objetivo de traçar retas. Não traio quem me apoia, assassino, inveja alheia. Paranoia, correr de raio, ensaio pra rezar na ceia. Pra medir evolução, só existe um método bom. Ouve o número de palavrão que soltam a ouvir seu som. Caralho, meu verso é inverso do que você conhece. Eu converso com texto e devo um terço de tudo ao estresse. Um passo de cada vez eu dou, o passado me fez quem sou. Fracasso foi quem ensinou a ser chato com foco estampado na face, eu vou. Pronto pra outra, quem deu milho virou pipoca. Se baseia em fofoca e troca, é voadora na boca da própria consciência. Por sustentar a farsa que ainda busca evolução, tá engatando a sexta marcha. E meu remédio é o foco na missão. Minha missão é com foco na evolução. E o brilho no meu olho é farol alto nessa estrada. Ranquei o retrovisor, olhar pra frente a parada. E meu remédio é o foco na missão. Minha missão é com foco na evolução. E ela não para, um sorriso na minha cara. De olhar pra trás e ver que nada foi em vão. Com disposição eu acordei pra me provar que evolução na construção é por paixão do que eu criei. Saí do cais, passei por portas e portais. O que ficou pra trás não importa, tanto faz o que eu passei. Eu vou unindo ontem ou amanhã, eu me curo de alguns dilemas. Os problemas do passado, aumento o foco no futuro. Pega a pique, vê se a tinta não é sangue. Jogo rimas por respeito, efeito bumerangue eu procuro. Eu evoluo e vejo que volta, a paixão se extingue. Falo em flow e conteúdo. Eu sou bilíngue, confesso que no começo eu tenho excesso no preço que paga por uma vaga que eu sei que eu mereço. Com a concorrência eu cresço, veio a barba com a responsa. Troquei carrinhos pelas moças, leite moça na minha avó. Trocado por outros carinhos, fica esconde com os amigos. É pega-pega com meu ego, a evolução que eu persigo vem das experiências que eu carrego. E meu remédio é o foco na missão. Minha missão é com foco na evolução. E o brilho no meu olho é farol alto nessa estrada. Ranquei o retrovisor, olhar pra frente a parada. E meu remédio é o foco na missão. Minha missão é com foco na evolução. E ela não para, um sorriso na minha cara. De olhar pra trás e ver que nada foi em vão. Eu vou pagando veneno enquanto a sina do sono nos homens. Com fome de rima eu remo no contrário da história dos homens. Quebrando o clima ameno, põe o fone e volume no talo. Escalo pra deixar meu nome no lugar que só adicione. Vou evitando costume, se acostume com o que eu condeno. Vai procurar o Nemo e me deixa longe do cardume. Minha religião é o rap, mano. O único lugar que eu não faço show é na Praça do Vaticano. Um selo de qualidade, a barba por trás do mic. Tu sai que o bagulho explode, vai que o bicho te morde. Se envolve no corre, ninguém te socorre. Tá tendo escuro no ninho de cobra, sozinho eu me viro contorno. Respiro fazendo milagre sem lugar pra manobrar. Nem tanto discreto, uso meu dialeto pra virar arquiteto. Criar minha cena do zero sem lero, derrubando velhos muros, construindo novas pontes. Evoluo com desejo sincero, espero crescer e me tornar mais completo. E meu remédio é o foco na missão. Minha missão é com foco na evolução. E o brilho no meu olho é farol alto nessa estrada. Ranquei o retrovisor, olhar pra frente a parada. E meu remédio é o foco na missão. Minha missão é com foco na evolução. E ela não para, um sorriso na minha cara. De olhar pra trás e ver que nada foi em vão. Evolução, João, e os bicos vão ficando. Costela Records, mais uma, John Sujeira, é nóis.